Fim do silêncio em rara forma, feita a estrutura da rima. Ano sabático vital, observa aqui de cima a dança dos egocêntricos. O vento que me leva traz de volta na hora certa. Grito de alerta, Gonzaguinha, a porta que define o caso emperra. O texto que aqui recito encerra qualquer nebulosidade. Deslizo pela cidade em quatro rodas, dois eixos é a madeira. A chuva é passageira, eu sou pra sempre. Tem um bolso cheio de sonhos, outro repleto de interrogações. Não sei qual pesa mais, escrevo ainda mais depois que a prova acaba. Emoções na ponta da caneta ou no bico da impressora, mudando a cor da folha, síntese. A louca analogia de Jacó ou a fúria do homem só que não quer mais ficar na ilha. Respeito plena pilha de livros que salvam almas. A mente quando acalma é dócil, meu coração pilota. O verso é como um ônibus que lota antes mesmo de sair do ponto final do circular. Ando mais devagar quando me atraso, pouco caso juvenil ou cansaço. A dúvida me ama, tenho laços com outras mulheres. Mal me quer, bem me quer, deboné, animal shin. É o único modo de encontrar uma explicação. É nisso que precisa acreditar. Eu não tô interessado em nenhum teste. De volta ao 46244 476H. Ouvi que o mundo é meu por um minuto. Passei tempos em luto sem sequer tocar teclado e microfone. Me chamam pelo nome, mas não me conhecem. Me abraçam quando chego, mas se perdem. Defendo teses em poucos parágrafos. Cenógrafo do verbo iluminado, polido feito pedras do período neolítico. Mudanças no algoritmo que explica cada emoção. Critico quem me quer ignorante, tente ser relevante. Entenda que o papel aceita tudo, até mentira. O jogo vira, eu meço a ira da oposição no olho.